campeira leva a vida no UPA. Com a querência sucra em minhas camperiadas, de marcha batida no touro dos pastos. Bueno, falei que voltava daqui nadinha rapidinho, troço tempo de volta para o nosso terceiro bloco do programa Bem Campeiro, lembrando mais uma vez a parceria aí da fábrica de tampos, Tampos Antunes, nosso amigo Valmir Antunes, Massotex Tintas, do amigo Marco Antônio Massotti, pessoal lá de Capitão Leandro das Marques, e também da revista Eco, a revista do Cone Sul. Você pode pedir aí pelo WhatsApp, né? É, pelo 469-8419-3079, pode estar pedindo maiores informações e fazendo a assinatura da revista aí para tu receber todo mês a edição da Eco Cone Sul aí na tua residência, gente, tá certo? Mas vamos embora por aqui atendendo participação e trazendo marca, né? Vamos meter marca na conversa. Vamos trazer o parceiro de Tchamamé, Zé Dutra. Zé Dutra com seu bandolim tocando pra gente e cantando Vila Guilhermina. Na sequência, atendo a participação da minha querida amiga Isolane Pedroso, um talento da comunicação, comunicadora aí da rádio Rota do Sol FM de Boa Vista Aparecida, participando com a gente, que ela pediu a marca do Baitaca. Mas é um prazeraço pra gente te atender, viu, Isolane? Vamos trazendo o Baitaca, então, a pedido da Isolane Pedroso, pedido de um pai pra filho. Yes. E o Zé Dutra iniciando o bloco. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Siempre tus calles soñé por vez primera. Y en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, porque ilusiones detrás de mil caminos, tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo. Si aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de un pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Bailando junto con esa china amada, sentí en mi pecho latir de una esperanza. Y esos amigos, recuerdos de mi infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si es que tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes, sol manto eterno que cubre mi ofrendar. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo. Si aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de un pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. composição eu ofereço para todos os pais desse meu Brasil velho de Deus e para todos os filhos que consideram e respeitam seus pais. Ouça, meu filho, este pedido que faço. Tu és pequeno, mas é muito inteligente. Nunca te esqueça que te criou nos meus braços. Que Deus te mostre o caminho pra seguir em frente. Se por acaso um dia estiver distante, através do rádio, o meu pedido cê vai. Se nós os dois se reencontrar novamente, me dê um abraço e não maltrate teu pai. Se nós os dois se reencontrar novamente, me dê um abraço e não maltrate teu pai. Pra que seja compreensível que eu te peço e te aconselho, guri, desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim ser um bom pai pra ti. Pra que honre as tradições é que eu te peço e te aconselho, guri, desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim ser um bom pai pra ti. Quero que cante, toque, gaita, escreva verso em qualquer parte desse mundo ando empilchado. E que não troque a bombacha pela bermuda, não use brinco e nem o cabelo amarrado. Quero que goste de rodeio e camperiada. Quando crescer, siga o caminho do pai. Também não troque o chapéu de aba larga por uma abuela importada do Paraguai. Também não troque o chapéu de aba larga por uma abuela importada do Paraguai. Pra que seja um homem honrado que eu te peço e te aconselho, guri, desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim ser um bom pai pra ti. Pra que não seja um drogado que eu te peço e te aconselho, guri, desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim ser um bom pai pra ti. E pra minha filha Nayara, ter compreensão e paciência, simpatia e inteligência e um grande comportamento. Quando arranjar um casamento, não pegue um tipo covarde, para evitar que mais tarde tenha um grande sofrimento. Para defender o meu filho, como um palanque eu me finco. Não quero genro de brinco que eu perco o pé dos estribos. Eu perco a calma, me esquivo, e a minha filha não padece. Mas isso não acontece enquanto teu pai for vivo. Bueno, teve aí o Baitaca pedido de um pai para filho na participação da nossa colega Jolene Pedroso, e antes teve o Zé Dutra cantando e tocando Vila Guilherme, né? Marca Buenacha aqui no nosso Bem Campeiro. E o programa segue assim, despacito, nesse tranco, né? Vamos trazendo marca para ti. Atendendo participação do aniversariante, é o Jefferson Velho. E o Galo Velho tá pedindo aqui, né, tio? É, pediu a marca do Mano Lima, vai oferecendo pro Jackson de Souza, que é seu irmão, né? Diz que coisa, Jackson. Não tenho nada a ver com isso, foi teu irmão que pediu, tá? É, a marca do Mano Lima, né? Diz que barbaridade. Cadela baia, que coisa de louco. E mandando aquele chasque de três voltas e meia, agradecendo a parceria, agradecendo a audiência também aí. Do nosso amigo Tanaka, o patrão Tanaka, o Renan, o Anderson, né? Toda a família lá em Santo Antônio do Sudoeste, esses campeiros aí que estão sempre na lida nos rodeios e estão da lida lá terminando a cancha deles, né? É. Daqui na dita, daqui uns dias estamos por lá, se Deus nos permitir, entreverado com o Tanaka, com o Renan, com o Anderson, com todo o pessoal aí da região, com os laçadores e laçadoras, num grande rodeio lá em Santo Antônio do Sudoeste, lá na campeira, nosso amigo Tanaka. Para eles vão trazer o João Luiz Correia cantando Herança Campeira. Música. Minha doma é na base do Iacajá. Deixo que corra à vontade, embalo o corpo pra golpear. Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada e outro aqui na chegada, e nesse já passo esbarrando. Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada e outro aqui na chegada, e nesse já passo esbarrando. Conto com a sorte com a minha cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atapaia. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios, me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios, me garanto. Eu boto a curva da perna no arreio, pode frouxar minha cadela, só que rache pelo meio. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço na ferramenta. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço na ferramenta. Quem não sabe, o meu apelido é Poloadeira, e desde que eu vim da fronteira do pau em água correr. Meu professor foi o Maragato Antenor, que mora ali no corredor da dianteira em cozinha. Meu professor foi o Maragato Antenor, que mora ali no corredor da dianteira em cozinha. Com a sorte com a minha cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios, me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios, me garanto. Que eu boto a curva da perna no arreio, pode soltar minha cadela, só que rache pelo meio. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas. Meu avô flor de campeiro, e é por isso meu parceiro, ser domador é minha sina. Quero bem os meus guris, me orgulho da minha China. É por isso meu parceiro, ser domador é minha sina. Levanto junto com os galos, preparo um mate a capricho. Depois vou lidar com os bichos, peço a Deus a proteção, que abençoe mais um dia na nobre lida de peão. Depois vou lidar com os bichos, peço a Deus a proteção. Meu tirador couro cru, meu cavalo puro sangue, ganho essa vida no braço e num simples tiro de laço. Abraço todo Rio Grande. Meu tirador couro cru, meu cavalo puro sangue, ganha essa vida no braço e num simples tiro de laço. Abraço todo Rio Grande. O bigode enfumaçado, uma estampa verdadeira, tenho a alma galponeira que meu pai sonhou pra mim. Sou gaúcho até o fim, raiz da velha figueira, me orgulho herança campeira que mora dentro de mim. Esta é uma homenagem aos nossos antepassados, guerreiros antigos, que às vezes são esquecidos, mas são os gaúchos de fato. Vou lhe dar a qualquer hora debaixo de sol ou lua. É minha verdade crua, me engrandece o trabalho. A minha alma se desdobra, igual carta de baralho. É minha verdade crua, me engrandece o trabalho. Quero deixar pro meu filho uns aperos de lembrança, pra que guarde como herança o amor por esse pago, pra que ele jamais esqueça de honrar o lenço encarnado. Quero deixar pro meu filho o amor por esse pago. Meu tirador couro cru, meu cavalo puro sangue, ganho essa vida no braço e num simples tiro de laço abraço todo o Rio Grande. Meu tirador couro cru, meu cavalo puro sangue, ganho essa vida no braço e num simples tiro de laço abraço todo o Rio Grande. O bigode enfumaçado, uma estampa verdadeira, tenho a alma galponeira que meu pai sonhou pra mim. Sou gaúcho até o fim, raiz da velha figueira, me orgulho herança campeira que mora dentro de mim. O bigode enfumaçado, uma estampa verdadeira, tenho a alma galponeira que meu pai sonhou pra mim. Sou gaúcho até o fim, raiz da velha figueira, me orgulho herança campeira que mora dentro de mim. Me orgulho herança campeira que mora dentro de mim. Me orgulho herança campeira que mora dentro de mim. Bueno, tocou e cantou aí João Luiz Correia, com a marca Herança Campeira. Vai para a Indiada de Santo Antônio do Sudoeste, para o Tanaco, o Renan e o Anderson. E antes teve o Taura Mano Lima com Cadela Baia. Foi pro nosso amigo Jackson de Souza aí, né? Um chasque do Jefferson. Que coisa de louco. Nosso quebra-costela e nosso muito obrigado por tu estar palanqueado com a gente todo final de semana ouvindo Bem Campeiro aí pela Rádio Web Pro. Também a partir desse final de semana a Rádio Tropical Centro, do parceiro do patrão Bruno Becker, né? Abraço pro Bruno Becker, gaiteiro de mão cheia, né? Palanqueadito, escutando nós e retransmitindo aí pela Tropical Centro. Grande abraço, cheiro velho. Vamos ali puxar o saco dos patrão de volta, tomar aquela branquinha e já voltamos com mais marca.